jardim de emoções. Gosto do cheiro da chuva. Um menino joga bola num batido chão. Uma dona estende suas roupas no varal. Um casal se beija em frente ao portão. De amor trocam juras. Da tarde que se vai com a luz do sol. Numa noite bela num jardim de emoção.